e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus cultura em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus te cure em ti e serás feliz assim. Se de Deus o Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus cultua em ti, e serás feliz assim. Se alegre fores a mansão sem par, ó, enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus cultua.